para levar seu evangelho e aos cativos trazer libertação. E sobre nós repousa sempre seu Espírito para curar os quebrantados de coração. Sejamos carvalhos.